você. Mandaram só minha equipe me prender. Mas não vou desistir desse sonho de amor. Te conheci nos Justo Lanches, foi onde tudo começou. Se a dor nos separa, vê se volta, por favor. Há quem fique louco por amar alguém assim. Vou abrir, rasgar esse meu coração. Te quero, fique aqui, não vá. Te espero no melhor lanche da cidade. Quero estar com você aqui no Gilso Lanches, amor. No Gilso Lanches, a moral das aparelhagens. Agora é Nildo Marcos e Banda Vírus Musical. Você vem e diz que tudo acabou. Mas não vou desistir desse sonho de amor. Conheci no Justo Lanches, foi onde tudo começou. Se a dor nos separa, vê se volta, por favor. Há quem fique louco por amar alguém assim. Vou abrir, rasgar esse meu coração. Te quero, fique aqui, não vá. Melhor lanche da cidade. Quero estar com você aqui no Gilso Lanches, amor. Vou te amar no Gilso Lanches, foi onde tudo começou, amor. O primeiro que me conquistou no Gilso Lanches, a moral das abas.